No dia em que Martinho Lutero perdeu seus dois melhores amigos pela Inquisição, pela intolerância, foram condenados, foram sacrificados. Ele compôs essa canção. Martinho Lutero, um guerreiro, pai da reforma, que enfrentou demônios, potestades, mas trouxe de volta a palavra. Quantos agradecem a Bíblia Sagrada? Levanta sua mão. Olha o que o seu pai, que o nosso pai, Martinho Lutero, deixou para nós como presente. Glória a Deus.